atenção, olha o movimento do verão. E assim, vem. Olha que eu sarro nela, e ela sarra em mim. E eu sarro nela, e ela sarra em mim. Vem. E eu sarro nela, e ela sarra em mim. E eu sarro nela, vem assim, vem. E as novinhas de hoje em dia tão perdendo a noção. De lupa importada quer subir no paredão. E as novinhas de hoje em dia, elas não tá nem aí. E eu sarro nela, e ela sarra em mim. Vem. Eu sarro nela, e ela sarra em mim, vai. E eu sarro nela, e ela sarra em mim, vem. E eu sarro nela, vem assim, ó, vem, vem, vem. Olha que eu sarro nela, e ela sarra em mim. E eu sarro nela, e ela sarra em mim. E eu sarro nela, e ela sarra em mim. DJ Boy, solta a brigadeira do momento que é sucesso, vem. Você está ouvindo e essa é a galera do paredão, hein? Dando só tá o que você gosta de ouvir. Meu senhor! E as novinhas de hoje em dia tão perdendo a noção. De lupa importada quer subir no paredão. E as novinhas de hoje em dia elas não tá nem aí. E eu sarro nela e ela sarra em mim. Eu sarro nela e ela sarra em mim. Sarro nela e ela sarra em mim. Todo mundo vem fazendo movimento. Vem, vem, vem. Olha que eu sarro nela e ela sarra em mim. Vai sarrando, vai, vai sarrando, vai. Vem, vem, e sarra em mim. Vem, e eu sarro nela e ela sarra em mim. E esse é o novo movimento que é mais ou menos assim. Vai, e eu sarro nela e ela sarra em mim. E eu sarro nela e ela sarra em mim. Vem, e eu sarro nela. Ela sarra em mim. Todo mundo tá sarrando, hein? Vamos puxar a brincadeira do momento. Vem! 71-9135-8300. Já tô Marcelo Produções. Deixa baixinho, deixa baixinho. Assim, ó, vem! E esse é o novo movimento. É mais ou menos assim. E eu sarro nela. E ela sarra em mim. Vai! E eu sarro nela. E ela sarra em mim. Vem! A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. Mas quando o meu grave toca, ela desce até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, quando chego na minha barca, boto pra torar o som. Quando derrama a cerveja e boto todas por conta, as novinhas vêm curtir e dançar no paredão. Todo mundo tá maluco no reggae do doidão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. Quando o meu grave toca, ela desce até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Aí, Thiago Doidão, a novinha tá descendo no chão daquele jeito, viu, parceiro? Daquele jeitinho, rapaz. Alô, Orlando Fonseca, alô, Soró, Rodrigão, tamo junto, hein? Todo mundo no balanço, ó. Vambora, vambora. Quando chego na minha barca, boto pra adorar o som. Mando derramar cerveja e boto todas por conta. As novinhas vem curtir e dançar no paredão. Todo mundo tá maluco no reggae do... A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. Mas quando o meu grave toca, ela desce até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Desce que desce que desce que desce. Chão, chão, todo mundo vai no chão, todo mundo vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, no chão, no chão, chão, chão, chão, chão, chão, vai chão, no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Alô, Jojo Vagabundo, deixa naquele sacaninha aí, Marquinhos, vamos lá. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. A novinha parou pra ver a nave e o paredão. Mas quando o meu grave toca, ela desce até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, sucesso! Sucesso! Olha, um abraço pra galera aí do grupo Minha Vida. Vou puxar a brigadeira que é sucesso, vem! Eu tava quietinho! Ângelo Henrique, gravações! A potência de Bertolina Piauí! Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar, nova dançada. Chego assim, vem. Olha que a macharada quer e a mulherada adora. Todo mundo tá dançando a onda do bota bota. E a macharada quer e a mulherada adora. Quero ver as novinhas, todo mundo vem assim, vem, vem. Se bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota bem por cima e vem de lado, bota, bota, vai. Bota, bota, bota, bota. Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. DJ Boy, puxa o solinho que balança o paredão. Vem no balanço, swing, vem. Essa é a tua pegadinha, hein? Do novo estouro do Brasil. Assim, ó. Eu quero ver tu balançar. Quero ver. Dança da pegadeira que chegou para ficar. Quero ver tu balançar, quero ver tu swingar. Nova dança do momento, vem fazer assim, ó, vem. Olha que a macharada quer e a mulherada adora. Todo mundo tá dançando a onda do bota bota. E a macharada quer e a mulherada adora. Todo mundo, vem assim, ó, vem, vem. Se bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, vem por cima e vem de lado, bota, bota, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, vem por cima e vem de lado e bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. DJ, vai, mais uma vez pra essa galeria até o chão, vai, vai. Se bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, vem sua vira, bota a mãozinha no paredão, vai. Se bota, bota, bota, bota, bota, bota. Todo mundo, vem assim, ó, vem, vem, vem. Se bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Puxa a brigadeira do momento, DJ Boy. Vem! 71-935-8300 J. Marcelo Produções. Vem! Ciumenta de primeira. Sua mina comenta minha foto no Face e já pensa besteira. Ela é barraqueira, gosta de confusão. Se as amigas me mandam mensagem no zap, o pau quebra, meu irmão. Ô mulher barraqueira da zorra, papai. Não posso mais nem tomar uma com o Thiago Doidão. A mulher já liga toda hora, hein? Com novidades e lançamentos. Se incomoda com minha roupa quando eu volto pra sair. Diz que vou pra putaria, mas eu não tô nem aí. Já não tô mais aguentando viver com essa mulher. É pressão de dia e noite, faço tudo o que ela quer. Mulherada da minha rua, comigo não fala mais. Tá ligada que ela gosta de um barraco. Essa mulher é demais. Vai! Ela é barraqueira, ciumenta de primeira. Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira. Ela é barraqueira, gosta de confusão. Se as amigas me mandam mensagem no zap, o pau quebra, viu? Ela é barraqueira, ciumenta de primeira. Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira. Ela é barraqueira, gosta de confusão. Se as amigas me mandam mensagem no zap, o pau quebra lá em casa, viu, papai? Sendo gostoso, isso é madeirada. Uhum. E assim, ó. Se incomoda com minha roupa quando eu boto pra sair. Diz que vou pra putaria, mas eu não tô nem aí. Já não tô mais aguentando viver com essa mulher. É pressão de dia e noite, faço tudo o que ela quer. Mulherada da minha rua, comigo não fala mais. Tá ligada que ela gosta de um barraco. Essa mulher é demais. Vai! E ela é barraqueira, ciumenta de primeira. Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira. É barraqueira, gosta de confusão. Se as amigas me mandam mensagem no zap, vixe Maria, viu? Ela é barraqueira, ciumenta de primeira. Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira. É barraqueira, gosta de confusão. Se as amigas me mandam mensagem no zap, o pau quebra, meu irmão. Já não sei mais o que fazer com essa mulher, viu? Larga do meu pé, rapaz. Pô, você também sei não, viu? Isso é mais. Eu quero ver as novinhas no chão. E no mouse, vem. Eu quero ver as novinhas no chão. Ângelo Henrique, gravações. A potência de Bertolinha Piauí. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, no chão. Vem assim, ó. Rio novinho, hoje tem festa. Vem tomar uma gelada. Vai rolar o pancadão. Vem. Assim, ó. Pode chamar as amiguinhas. Vou soltar o solinho e as novinhas. Vai no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. Vai no chão, vai. No chão, vem. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai no chão, vai no chão. Vim, vim, vim, vim. Assim, ó. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai no chão, vem, vai. Vim, vim, vim. Assim, ó. Eu quero ver as novinhas no chão. Vim, vim. DJ Boy, solta a bregadeira do momento, vem. E essa é a turma da bregadeira, patar, vem. É o novo estouro do Brasil. Vai se acostumando, hein? Assim, ó. Eu quero ver as novinhas no chão. Assim, ó. Eu quero ver as novinhas no chão. No chão, no chão, no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Eu não balanço, vem. Assim, ó. Eu quero ver as novinhas no chão. No chão, no chão. Chão. Vem comigo assim, ó. Rio novinho, hoje tem festa. Vem tomar uma gelada. Vai rolar o pancadão. Assim, ó. Pode chamar as amiguinhas. Vou soltar a bregadeira. E as novinhas vai no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Vem, vem. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Puxa a pregadeira, meu DJ, vai. Acertei de novo, papai. Eu tava quietinho. E essa é a turma da bregadeira. 71 9 1 3 5 8 3. Olha o sol ali, ué. Vai pra cima. Vai. Aí vem. E ao som do paredão, novinha vem dançar. Balança o popozão e deixa o grave balançar. Prepara a novinha, som do paredão e começa a dançar. Que quando ela desce, calcinha aparece. Não para novinha e pode balançar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Ô, menina! Tava no joelho, o no bumbum. Não para novinha e pode balançar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vai, vai! Que quando ela desce, calcinha aparece. Não para novinha e pode balançar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vai, vai, vai! Bota a mão no joelho, o no bumbum. Não para novinha, não para. Vai! Gravações, a potência de Bertolini Piauí. É assim, baby, vai. E ao som do paredão, novinha vem dançar. Balança o popozão e deixa o grave balançar. Prepara a novinha, o som do paredão e começa a dançar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Que quando ela desce, calcinha aparece. Não para novinha e pode balançar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vai, vai, vai. Tá mão no joelho, me pino no bumbum. Não para novinha, vem. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vai, vai, vai. Que quando ela desce, calcinha aparece. Não para novinha e pode balançar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Vem, vem, vem, vem. Bota a mão no joelho, vem pino no bumbum. Não para não vir, pode balançar. Vai, olha o sol, vem. Sucesso. Essa é mais uma de Juliana, estoura. Olha o passinho do Peter Pan aí. Vai. Ângelo Henrique, gravações. Aham, aham. A rocha, isso aí é sucesso, meu pai. Todo mundo vem, vem. Eu vou hipnotizar. Todo mundo vai fazer. Eu vou hipnotizar. Todo mundo vai fazer. Hipnotizada, novinha, vira sininho. Quando eu andar, desce bem devagarinho. No paredão, rola o parapapá. É no passinho do Peter Pan. Todo mundo fazendo o passinho, vai. Vambora, vambora. O passinho do Peter Pan. É o passinho do Peter Pan. Vai, todo mundo tá fazendo, hein. Todo mundo vem, todo mundo vem. Vem, vem, vem. Eu vou hipnotizar. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazendo, todo mundo vai fazendo. Vem, vem, vem, vem, vem. Hipnotizada, novinha, vira sininho. Quando eu mandar, desce bem devagarinho. Vai, no paredão, rola o parapapã. Todo mundo vem no passinho do Peter Pan. É o passinho do Peter Pan. Vamos, Rochando. Esse passinho é onda na porra, meu pai. Vai no passinho, vambora. Todo mundo vai fazendo no passinho do Peter Pan. Alô, Marquinho, dia descarado que a gente vai fazer assim, assim, ó. Eu vou hipnotizar. Todo mundo vai fazer. Arrocha, arrocha. Eu vou hipnotizar. Todo mundo vai fazer. Bora, bora, bora. Vambora. No passinho do Peter Pan. Vai, vai, vai. Todo mundo vai fazer esse passinho aí agora no verão, hein? DJ Henrique, vai, vai. O top DJ do Piauí. O top DJ do Piauí. Mais um passinho do Peter Pan. Olha o solinho, olha o solinho, vai. Vambora. Azul. Aí Soró dança parecendo uma saracura. Encontrei uma novinha do corpo delícia. Encontrei uma novinha do corpo deliciante. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? E essa é a turma da Brigadeira, hein? Sucesso, hein? Eu tava quietinho. Deliciante, encontrei uma novinha do corpo deliciante. Oh, que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante, vai! Oh, que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Essa vai virar modinha no encontro do paredão. Essa vai virar modinha, baixinho, minha senhora. Eu disse, bote a mãozinha pra frente. Bote a mãozinha pra frente, vai. Bote a mãozinha pra frente e joga a bunda no chão, vai. Bote a mãozinha pra frente e joga a bunda no chão, vai. Bote a mãozinha pra frente, vai, meu DJ. Puxa a brincadeira do momento e vem que vem. E é pra tocar no paredão, hein? Tá estourada. Encontrei uma novinha do corpo deliciante. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Vai! Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Solta, DJ, vai, vai, vai. Vem, toca 719-135-8300. Pode ligar que o papai vai te atender, hein? Joga o parceiro. Venha no balanço que é sucesso, hein? Eu tava quietinho. Essa é a turma da brincadeira, hein? Angelique, gravações, a potência de Bertolini Piauí. Ei, gatinha, ou não se sinta só, te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró. Ei, gatinha, ou não se sinta só, te levo pra dar um rolé no motel de Mossoró. Você vem, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa. Ela chega em caixa, ela chega em caixa, ela chega em caixa. Assim, amém! 100% de ousadia, 100% safadeza, vai! Ô, mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça, ô, mão na cabeça e desça, ô, mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça. Mais uma vez, vem, vem! 100% de ousadia, 100% safadeza, vai! Ô, mão na cabeça e desça, ô, mão na cabeça e desça, vai! Ô, mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça. As novinhas vão descendo, hein? Eu se mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça. Puxa, DJ, vai! Vem no balanço, vem swing, vem! É o novo estouro do Brasil, hein? E a rocha, e a rocha, hein? Vem comigo assim, ó. Eu disse, ei, gatinha, ou não se sinta só, te levo pra dar um rolé, um motel em Mossoró. Ei, gatinha, ou não se sinta só, te levo pra dar um rolé. Vem assim, vem, vem, vem, vem, assim, ó. Relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa que encaixa, relaxa assim ó, 100% de ousadia, 100% safadeza, vai! Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça, vai! Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça mais uma vez, assim, vem, vem, vem! Ô 100% de ousadia, 100% safadeza, vai! Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, bota a mãozinha pra frente e vai descendo, vai, vai, vai. E agora mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, vem, vem, vem, vem. Se mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, puxa a pregadeira, meu DJ, vai. 71 9135 8300 é o telefone do sucesso, hein? J. Marcelo Produções. Atenção, minha rapaziada, abre os paredões que esse solinho é sucesso, hein? Esse solinho já é sucesso e vai tocar no paredão. Aham, aham, aham. Uhum. Mulherada fica louca e desce com o bumbum no chão. Academia mega estilo fitness, todo mundo no movimento, hein? E o DJ tá na balada e faz o meu solo tocar. DJ Henrique, é a potência de Bertolini Piauí. Porque a novinha quando escuta vai fazer bumbum quica. Ela quica batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, vai quicando, ela quica, batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, o solinho dos paradões é esse aí, ó. Alô, meu grupo, os baladeiros, a galera mais badalada de São Paulo, vambora! Esse solinho já é sucesso e vai tocar no paredão. Aham, aham, aham, aham. Mulherada fica louca e desce com o bumbum no chão. E o DJ tá na balada e faz o meu solo tocar. Yeah. É que a novinha quando escuta vai fazer bumbum quica. Ela quica batendo bumbum, ela quica. E com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, quicando, vai quicando. Ela quica batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Vai quicando novinha no chão, vai. Ela quica batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica. Batendo bumbum, chama que chama, vai. Ela quica batendo bumbum, ela quica. Com bumbum no chão, ela quica batendo bumbum. Joga pra cima, Jojo vagabundo. Angelina Pires, e o solinho dos paredões, hein? Olha a violinha do sucesso, hein? Chama! Todo mundo vai fazendo, todo mundo vai fazendo, todo mundo vai fazendo. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. Vai o tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Eita lasqueira! Tom, tom, tom, tom, tom. Faz ela aqui com o bumbum no chão. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Subiu, todo mundo pega. Vai, vai, vai. Tome, que tome, que tome, tome, que tome, que tome, tome, que tome, que tome, tom. Faz ela aqui com o bumbum no chão e tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Que delícia isso aí, rapaz! Só a violinha, só a violinha, só a violinha! É tocar no paredão, hein? Isso aqui é sucesso! DJ Angelo, é mais uma nossa, o que a galera gosta de ouvir. Sucesso! Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim! Leandro de dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan que com o bom no chão. E tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Bota essa violinha aí agora, CDB, vamos embora. Olha o solinho. Isso é sucesso, hein? Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá fazendo. Essa é mais uma minha estourada, agora todo mundo vem comigo, velho. É assim, ó. No meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada. E eu já tô no clima. Quando meu paredão, o grave tá batendo. E as novinhas sobe, as novinhas desce. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. Mas ela que com o bumbum do chão e come. Bota a mão no paredão, todo mundo bota a mão no paredão e vem fazendo. Vai! Tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Vem! Mas ela que com o bumbum do chão e come. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Em casa, no meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada. Eu já tô no clima pra comer minha. Uhum. Montei meu paredão, o grave tá batendo. E as ovinhas sobe, as ovinhas desce. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. Tome, tome, tome, tome, tome, tome. Mas ela que com o bumbum do chão e tome, tome, tome, tome, tome. Subiu, subiu, vambora, todo mundo vem. Dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Em casa, no meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada. Eu já tô no clima pra comer minha. Quando meu paredão, o grave tá batendo. E as ovinhas sobe, as ovinhas desce. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom-tom-tome, tom-tom-tome, tom-tom-tome. Tome que tome, que tome, tome. Bota a mão no paredão aí, vai. Mas ela que com o bumbum no chão. Tome, tom-tom-tome, tom-tom-tome, tom-tom-tome. Que tome, que tome, que tome, que tome, tome, que tome, que tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Mas ela que com o bumbum no chão. Tome, tome, tome, tome, tome. Que sucesso é esse? Agora sobe a linha, sobe a linha, sobe a linha, sobe a linha. Quando isso aqui tocar no paredão, as ovinhas vão colocar a mão no paredão, todo mundo, hein? Ao vivo é mais gostoso, que todo mundo fica louco. Fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Mas ela que com o mundo chama. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Olha o tom, olha o tom, olha o tom, olha o tom, olha o tom, olha o tom. Todo mundo tome. Tome, que tome, que tome, tome, que tome, que tome, tome. Vai, vai, chama, tome. Tom, tom, tom, tom, tom. Mas ela que com o mundo chama. Tome, tom, tom, tom. Sucesso, hein? Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá fazendo.